Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, faltam apenas 55 dias para as eleições. Sai de casa, presta atenção. Semana que vem começa o horário eleitoral, acompanha o horário eleitoral, dá uma olhada na ficha dos candidatos, entra na internet, pesquisa o nome da turma, vê direitinho para você votar certo e mudar o rumo da política no Brasil, que o trem tá parecendo mais um chiqueiro, né? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje Valonir Fernandes, Carta Apaixonada. A Faculdade da Música vai trazer um mestre do tempo da Jovem Guarda, o Demétrios. A frase irretocável é de Cleiton Aguiar. A oração de hoje é uma oração muito bonita, presença milagrosa. A dica, comadre, você gosta de fofocar, gosta de falar da vida dos outros? Sabe que isso é crime? Daqui a pouquinho, cuidado com a sua língua. Eu vou te dar uma dica, viu? Daqui a pouquinho, uma dica importante. Você lembra desta? Eu tenho um pedido aqui para recordar um sucesso do Leandro e do Leonardo. A sugestão do Beijar traz a música nova do Pedro Paulo e Matheus. E eu começo trazendo aí, Ronaldo Estrada e Rafael, Sempre Vou Te Amar. Mais uma vez eu estou sozinho, já é madrugada, não consigo dormir. Seu rosto é um filme em minha memória, tentei te esquecer, mas não consegui. A lembrança é uma brasa que arde em meu peito, a saudade é um fogo no meu coração. Você invadiu, inundou minha vida, feito uma chuva que vem no verão. Não tem jeito, é o seu amor que me dá prazer. A minha vida era sua vida pra viver. Não dá. Ficar sem você não dá. Quando sonho contigo, não quero acordar. Estou aqui, sabe o meu telefone, é só me ligar. Pode ser a qualquer hora, te esperei a vida inteira, sempre vou te amar. Lembrança é uma brasa que arde em meu peito, a saudade é um fogo no meu coração. Você invadiu, inundou minha vida, feito uma chuva que vem no verão. Não tem jeito, é o seu amor que me dá prazer. A minha vida era a sua vida pra viver. Não dá, quando sonho contigo não quero acordar. Estou aqui, sabe o meu telefone, é só me ligar. Pode ser a qualquer hora, te esperei a vida inteira, sempre vou te amar. Não dá, não dá, não dá. Ficar sem você não dá. Quando sonho contigo, não quero acordar. Meu telefone é só me ligar. Pode ser a qualquer hora, te esperei a vida inteira, sempre vou te amar. Os meninos do coro, Ronaldo Estrada e Rafael, sempre vou te amar. Pro Sérgio Ledo Teixeira. Cleiton, eu ouço seu programa, mande um alô pra mim aqui em Lagoa da Pedra, Lagoa Real, Bahia. Sérgio, um abração pra você. Ele não falou qual é a emissora que ele ouve o nosso programa, mas o importante é a audiência. Muito obrigado, viu, Sérgio? Um abraço pra você e pra todos os baianos. O João Carreiro parou de cantar, o Capataz foi e buscou o Carreiro e a dupla virou Carreiro e Capataz. Coração apaixonado. Sei que não é fácil esconder quando o sentimento é muito forte. É fácil conviver com o coração em risco de morte. É tão difícil admitir o coração apaixonado, mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil aqui, é tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. Uma dor forte no peito e uma vontade de chorar. Não sei se esse é meu defeito, essa vontade louca de te amar. Apaixonado, mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. Vontade de chorar. Não sei se esse é meu defeito, essa vontade louca de te amar. Não sei se esse é meu defeito, essa vontade louca de te amar. Carreira e Capataz, coração apaixonado por Paulo César de São Joaquim, Santa Catarina. Cleito, escuta seu programa à noite aqui pela Difusora. Paulo, um abraço para você, um abraço aí para os nossos colegas da Difusora. Essa música aqui me traz muita saudade, me faz lembrar da minha saudosa avó Tude. Do Glacial, Poeira. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Profundas marcas no chão, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do

O sucesso do momento, Gustavo Lima diz pra mim, pro Luiz Uchoa da Claquete aqui de Brasília, meu novo amigo do Facebook e do perfil número 2. Uchoa, um abração pra você, muito obrigado pelo carinho, viu? Música nova de Durval e Davi, com a participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Segura na família da boa moçada! Precisamos definir o que vai ser de nós, se encontramos um no outro tantos erros. Não tem como fugir, não tem acerto, se até mesmo estando juntos, estamos sós. Eu preciso encontrar uma saída, uma nova direção pra minha vida. Já não faço parte mais dos seus desejos, já não sei qual o sabor que tem seus beijos. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Você merece. Apesar de tudo, vou sentir sua falta. Afinal são tantos anos e eu me acostumei. Solidão chega doendo, mas não passa. Você vai se acostumar sem mim, eu sei. O final de cada história é o começo, e recomeçar melhor depende só de nós. Precisamos revirar tudo no avesso, e uma vez ao lado certo de nós dois. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Uma das mais importantes duplas sertanejas do Brasil, uma das mais técnicas, das vozes mais bonitas, né? Você não sabe quem canta melhor, se é um ou se é o outro, né? Durval e Davi, com a participação do João Bosco e Vinícius, Mania de Querer, para o Luiz Feijó de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele que chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Luiz, rapaz, não conheço Santa Catarina, você acredita? Eu não conheço ainda Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. São dos poucos estados do Brasil que eu não conheço ainda. Eu tenho muita vontade de ir no Balneário Camboriú, mas a gente é besta demais, né? É uma trabalhadeira. Eu agora mesmo estou trabalhando 20 horas por dia, feito um jumento. Cabra velho que nem eu, trabalhando em campanha política, trabalhando no marketing político, fazendo rádio, fazendo televisão, a correria, vai pra cá, vai pra lá, não dorme, a gente é besta demais da conta, viu? Ai, mas eu prometo pra mim mesmo que depois que passar essa política aí vai ser difícil o povo me pegar num serviço desse de novo. Mas amigo é fogo, né? Você fala que não vai, os amigos chamam e você tem que ir. A sugestão do beijar, Pedro Paulo e Matheus, Seu Jeito. Eu não vou mais querer entender porquê. Ainda te amo, meu coração sabe que amar você é engano. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sou

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Para Romeu Silva, ele é radialista, mora em São José do Vale do Rio Preto, na região serrana do Rio de Janeiro. E o Romeu agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Romeu, um abraço para você, seja muito bem-vindo, viu? Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora! Esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Maida e Marcelo, Demora, para o meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará. Ele curte o nosso programa todos os dias pela emissora local e me dá o prazer de vez em quando ligar para mim. Né? Ele que gostou demais dessa música da Maida e do Marcelo, pediu para eu repetir. Ô, Olinto, um abração para você. O Olinto é o xerife verde lá de Conceição do Araguaia. Ele vive conscientizando o povo, mas o povo é teimoso demais, né, Olinto? Vou te contar. O sujeito não sabe que se ele acabar com as matas, acaba com a água. Se acabar com a água, acaba com a vida na terra, né? É simples assim, mas o povo acha que só os outros é que tem que fazer. Ninguém faz, acha que só os outros que tem que fazer, né? Mas continue, Olinto. Você continua daí, eu continuo daqui. Vamos pelejando. Uma hora o povo escuta a gente. No próximo bloco eu tenho uma dica importante, principalmente para você que é fofoqueira, para você que é fofoqueiro. Você sabia que isso pode ser crime? Cuidado com a sua língua, é a dica no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A minha dica de hoje ela é muito importante porque ela é muito comum, principalmente na cidade do interior, nos locais de trabalho no Brasil inteiro, na cidade pequena, na cidade grande. A fofoca come solta. Mas você sabia que quando você faz uma fofoca, você pode estar incorrendo no crime de calúnia, injúria ou difamação? Você sabia disso? Então, ó, por exemplo, calúnia é você dizer que alguém fez um fato criminoso sem que ele tenha feito. Uma imputação falsa de um fato criminoso a alguém, né? Isso é calúnia. Injúria é qualquer ofensa à dignidade da pessoa. E difamação é você esparramar um ato que seja ofensivo à reputação, que manche o nome de alguém. Para esclarecer melhor, eu vou dar alguns exemplos, porque não é muito fácil diferenciar os crimes contra a honra. São todos três, calúnia, injúria e difamação, são crimes contra a honra. Por exemplo, a calúnia. Contar uma história mentirosa na qual a vítima teria cometido um crime. Por exemplo, a fulana falou que a Beltrana entrou na casa da ciclana e roubou lá umas joias. Furtou umas joias, né? O fato descrito é furto, que é um crime, o artigo 155 do Código Penal. Dessa forma, Beltrana cometeu o crime de calúnia e a vítima é fulana. Se a Beltrana tivesse simplesmente chamado fulana de ladra, o crime seria de injúria e não de calúnia. E se a história fosse verdadeira, não seria crime. Então, atenção, espalhar a calúnia sabendo da sua falsidade também é crime. É o artigo 138, parágrafo 1º do Código Penal. Muito cuidado com a fofoca, viu? A difamação. A difamação é o seguinte, é imputar um fato a alguém que ofenda a sua reputação. Você falar alguma coisa de uma pessoa, que aquilo vai ofender o nome da pessoa. O fato pode ser verdadeiro ou falso, não importa. Também não se trata de xingamento que dá margem à injúria. Então, esse crime, o crime de difamação, atinge a reputação, o nome, e não a honra chamada objetiva, e não a honra subjetiva, que é a autoestima e tal, né? Por isso, você tenha muito cuidado. Se você disser que a Beltrana conta que fulana deixou de pagar suas contas e é devedora, deixar de pagar as contas não é crime, e não importa se esse fato é mentira ou verdade. Ou seja, cometeu o crime de difamação e a vítima é a fulana. Então, se você disser, ó, fulano, aquele cara não paga ninguém, não sei o que e tal, você está incorrendo no crime de difamação. Agora vamos para injúria. Injúria é xingamento. É atribuir a alguém qualidade negativa, não importa se falsa ou verdadeira. Ao contrário dos crimes anteriores, a injúria diz respeito à honra subjetiva da pessoa. Por exemplo, Beltrana chama fulana de ladra ou imbecil. Beltrana cometeu o crime de injúria e a fulana é a vítima. A injúria pode ser cometida de forma verbal, escrita ou até mesmo física. Então cuidado aí, você que fica postando coisa na internet, cuidado, hein? A injúria física tem pena maior e caracteriza-se quando o meio utilizado for considerado aviltante, humilhante. Por exemplo, um tapa no rosto, né? Um beliscão, um coque. Se o xingamento for fundamentado em elementos extraídos da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idoso ou deficiente, aí o troço é pior, viu? É chamado de injúria discriminatória, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O juiz pode deixar de aplicar apenas quando a vítima houver provocado diretamente a injúria ou quando ela replicar imediatamente. Para você prestar atenção, na calúnia e na difamação, a punição será extinta se o agente retratar-se. Mas tal retratação deve ser clara, né? Você declara de público, ó, eu falei aquilo, mas me desculpa, eu estava mentindo, não é verdade e tal. Agora, os crimes contra a honra são de ação penal privada. Se houver lesão corporal leve ou se for injúria discriminatória, é ação pública condicionada à representação. Se houver lesão corporal grave ou gravíssima, é ação pública incondicionada. Então, você segura a sua língua aí, porque senão você pode incorrer no crime de calúnia, injúria e difamação. Isso vai te dar muita dor de cabeça e depois quem vai ficar falado na cidade vai ser você. Cuidado, viu? Música nova de João Neto e Frederico, Tô Morando Sozinho. Dinheiro que já tá pro mês que vem. Não se preocupe que agora eu vou criar juízo. Já sei disso, mãe. Sem a senhora controlando tá legal. Não se preocupe, a gente se vê no Natal. Eu mando flores pra dizer que está tudo bem. Só eu sei, minha cama tá do avesso. No banheiro e na cozinha tem muita coisa pra arrumar.

branca lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, do Pedro José, lua branca pro José Cunegundes, o meu amigo Dedé, que mora aqui no Riacho Fundo 2, em Brasília, e agora é também meu novo amigo do Facebook. Dedé, um abração pra você, seja muito bem-vindo, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, a Mona Lisa Vansclar Lamounier, Luciana Lopes, Kátia Vilar, José Jaques de Souza, Edilane Oliveira, Keila Pereira Santos, Alex Paz, Antônia Gonçalves, Iracema Gonçalves Lima, a minha prima Lise Aguiar, lá em Coromandel, Nicole Santos, o Guilherme Rabelo, Daniel Félix, meu amigo Danzinho, a Cida Silva e Tainá Miranda. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba os meus votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 76 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. A oração se chama Presença Milagrosa. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se as tuas horas são de íntimo desgosto, existe aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Se existe incompreensão na tua vida, procura a luz cujos raios aclamam a pureza. Se te falta ânimo para prosseguir, clama aquela que remove as pedras do caminho. Se não existir calma e só aflição, busca a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos. Se tens a alma ulcerada e a dor te invade, grita pelo bálsamo que cicatriza todas as chagas. Se só tens desilusões, apega-te ao que te dá sinceridade e paz. Se duvidas de tudo e nem sabes o que é bom, joga-te naquele que te dá entendimento. Se quiseres esquecer, acalmar, curar, ganhar forças, alcançar a felicidade, se quiseres viver, procura Deus. Ele está dentro de ti. Amém. Belíssima oração, né? Presença milagrosa. Essa oração está na primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Música nova de Rick Renner, Amar e Chorar. Por onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza tento não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir viver, lágrima rolar. Ah, amo, amo, amo, mas de que adianta? Nada vai mudar. Amo, amo, amo, mas de que adianta amar e chorar? Por onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza tento não pensar. incontrolável, inevitável. Sentir e ver lágrima rolar. Amo, amo, amo mais de que adianta. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta amar e chorar. Rick Renner, Amar e Chorar, para Graciane Lima da Silva, de Paragominas, lá no estado do Pará. Ela está chegando para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Graciane, um beijão para você. No meu tempo da Rádio Nacional, eu recebia muita carta lá de Paragominas, né? Não cheguei a conhecer Paragominas, mas conheci toda a região. Fiz ali na região do sul do Pará, fiz praticamente show em todas as cidades. Algumas delas fiz 3, 4, 5 vezes, né? Bons tempos aqueles. Do Pará eu vou para Coromandel, relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O Marciano Tolentino me mandou essa música, eu vi essa moça cantando essa música num programa de televisão. Eu admiro essa cantora, ela é sensacional, mas sertanejo não é a praia dela, não. É diferente, né? A mesma coisa de a gente querer cantar samba, o molejo do carioca cantando samba é diferente. Você vê, o Roberto Carlos, ele tenta cantar música sertaneja, aquela do caminhoneiro, mas ele não tem a manha, não tem o jeitão. É o caso dessa grande cantora que gravou o hino da música sertaneja, Relembrando Goiá, Fafá de Belém, Saudade de Minha Terra. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar. Eu vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por te ter deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Tô contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já telegrafei, eu já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra. vida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiás, Fafá de Belém, saudade de minha terra. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Cleiton Aguiar. Desde que o mundo é mundo é assim, infelizmente não vai mudar. A elite esbanja, a classe média sua e a pobreza sofre. Desde que o mundo é mundo é assim, infelizmente não vai mudar. A elite esbanja, a classe média sua e a pobreza sofre. É a frase irretocável de Cleiton Aguiar. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleiton para Valonir Fernandes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir ou direto nas cidades onde tem o canal local, que são 22 capitais e mais de 200 cidades do Brasil, ou então pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas ou ainda no site rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 11 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para Valonir Fernandes, Carta Apaixonada. Comigo aquela carta que um dia você me escreveu. Dizia que me amava quando para mim se entregava e que seu grande amor era eu. Mas o nosso amor, e tão pouco durou, facilmente você me esqueceu. Hoje eu vivo sofrendo, sozinho nos bares bebendo, pra esquecer quem já me esqueceu. Mas eu sei que ainda gosta de mim, mesmo assim, pois o fim no nosso grande amor. Se algum dia você de mim se lembrar, volte, pois quero te amar, para sempre serás meu amor. Veja aquela mulher que está sentada na mesa do canto. Garçom, fique na minha frente pra que ela não veja rolar o meu pranto. Garçom, faça-me um favor, leva ela uma flor, diga que ainda amo. Aquela dama já me pertenceu, da separação o culpado fui eu. Joguei tudo fora, o amor que era meu. Garçom, me traga um copo e quero ver a noite passar. Pouco importa seu amanhecer dormindo no chão. Estou sufocado por uma paixão. Não tenho mais nada, eu vivo de ilusão. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Valonir Fernandes, Carta Apaixonada. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Você pode ligar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. E pode também mandar o seu pedido pelos dois perfis do nosso Facebook. Né, o perfil número 1 e o perfil número 2. Quem me mandou essa música de Valonir Fernandes foi o Douglas Araújo, lá de Castelo dos Sonhos, da Cidade FM. Ô Douglas, um abração para você, um abração para a Cristiane, viu? Nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso lá pelo Castelo dos Sonhos, lá no estado do Pará, bem na divisa do Mato Grosso, né? Eu fico daqui torcendo para que Castelo dos Sonhos se emancipe de Altamira, que o município de Altamira é grande demais. Já foi maior, mas ainda continua sendo o maior município do mundo. E é claro que o prefeito lá de Altamira não dá conta de atender Castelo dos Sonhos. Então é melhor separar e deixar que os habitantes de Castelo dos Sonhos tomem conta, né? Porque um município desse tamanho, ninguém dá conta de cuidar desse troço não, né? Um abração pra você, viu Douglas? Um abração pra todos os nossos ouvintes da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no estado do Pará. Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer um grande professor. Eu curti muito esse cantor, eu tinha lá meus 16, 17 anos, ele é do tempo da Jovem Guarda, ele fez um grande sucesso com a música chamada Ritmo da Chuva. Mas eu vou trazer uma outra que o professor Júlio César Rezende me mandou lá de Patos de Minas. A Faculdade da Música apresenta o mestre Demétrios, Muito Nova Pra Mim. Uma vez, quando eu era ainda garoto, uma menininha me mandou um bilhete assim. Eu estou por você apaixonada, gostaria de ser sua namorada. Eu então respondi o seu bilhete e ainda lembro até hoje o que escrevi. Sinto muito se respondo mal assim, mas você é muito nova para mim. A menina ficou mesmo muito triste, dos seus olhos eu vi lágrimas correndo. Eu até fiquei um pouco emocionado, mas não queria mesmo ser seu namorado. Do lugar onde ela estava fui embora e notei que ela ficou pra mim olhando. Tive dó, olhei pra trás e disse adeus. Na verdade ela ficou por mim chorando. Passou o tempo, eu cresci e nunca mais vi aquela menina. O mundo é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. Sabem por que eu digo isso? Outro dia conheci uma garota e fiquei logo apaixonado. Ela então ficou de resolver se concordava em eu ser seu namorado. A resposta ela mandou-me num bilhete e nele vinha escrito assim: sinto muito desta forma responder, continuo sendo nova pra você. A Faculdade da Música apresenta o mestre Demétrios, Muito Nova Pra Mim, para Maria das Graças. Ela é de Livramento, na Bahia. Cleiton, adoro o seu programa, não perco um só dia na Portal FM. Maria das Graças, um beijão para você, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado a todos os moradores de Livramento e da região aí pela grande audiência que dão ao nosso programa, né? Eu fico feliz de saber disso, eu espero ter, o ano que vem, esse ano eu não vou mexer com show esse ano não, porque esse ano